Cu libere direita, solo 121 nesse mão 9. Agiliza a manobra, por gentileza. 329, Salvador, boa tarde, 648, livro Eco. Colômbia 142, confirme. Colômbia 648, livro. Gol 1648, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte 648. Na 4, ciente da Papá. Coordenar nosso tráfego para a Petrolina. 5490, aguarde um minuto para a cópia. Eu aguardo, 5490. Solomina 142, para o táxi 136-330, Alterna Natal. 5510, com 4 a bordo, código alocado é o 0165, Romeu Cabravo. Gente, Romeu, acho que é bravo. Alô? 2295, Xerém 142. Romeu 48, visual com o Airbus 320 da Vinci, flexionando até o ponto de espera. Afirma, 648. Após o início do táxi do mesmo, autorizado o ingresso no pátio principal até o gate 02. Libre até o 02. B326, Torre 1-8-9-5, composto. Papa Romeu, Índia, November Alpha, número 2 para cópia, aguarde. Solo 47, livre direita, solo 1-2-1-9. Livrar direita, 1-2-1-9, 4-9-0, pronto, 4. Trip 5-4-9-0, autorizado Salvador para Petrolina, nível 2-0-0. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída a Momo, Cogbo após DCT. Transponder 5-1-6-3, controle 1-1-9-8. Estimado 5490, autorizado 200. Decola da 10 com curva à esquerda. Solicito confirmação da saída após DCT, transponder 5163 e controle 198. A gente fez confirmar a saída. Momo, Cogbo, após DCT, Trip 5490, aguarde para cotejamento. Trip 5626, autorizado táxi via Alfa Juliette para o pátio 3, posição 05. Alfa Juliette, pátio 3, posição 5, 5626. Trip 5490, coteja a saída? Saída Momo, Trip 5490. Trip 5490, saída Momo, Cogbo, após DCT. Momo, Cogbo, após DCT. Trip 5490, cotejamento correto, reporte pronto para puxar seu nome. Salvador, boa tarde, Oxoné 6315, centro da Papá. Oxoné 6315, prossiga. Ok, não, está autorizado, ok, está na mesma posição na minha cidade. November Alpha, confirme área de sobrevoo. Índia November Alpha irá afastar quantas milhas? Índia November Alpha, pronto, copy. Índia November Alpha. Autorizado Salvador para Salvador, até 20 milhas no corredor forte, mantendo o nome ao pés, Decola da 17 com curva à esquerda, transponder 0171. Novembro ficou pela frequência de controle. Índia Novembro Alfa, estacionamento e táxi, chame a torre 198, decimal 95, altímetro 1090. Cliente livre de colagem de São 17, vento 110 graus, 12. Time 142 é Lima, tem pista 10. A Lima tem pista 10 no 6142. Oxan é 6326, no solo 51, livre à direita no 219. Usando a direita, 1219, o 6320. Controle, papapapa, mais direto, meu. Solo Salvador, Oceané 6326, livrando nossa disputa. Oceané 6326, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 6326. Controle, 119, decimal 8. 198, graças. Oceané 6142, o vento é de 120 graus com 149, tem livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, Oceané 6142. Salvador, muito boa tarde, está passando bravo com o livro, decolado da 710 corredor até 740. Gráfico Luiz, quando meu pé de corredor é certo, November 8516, flight level 050, fly heading Yaman, intercept Yaman arrival. Agora o 5-4, controle 119, decimal 8. Tenha bom voo, um feliz Natal. 198, obrigado por vocês também. Controle Salvador, boa tarde, Oceané 6142. Oceané 6142, contato radar, sobe mantém 350, saída Puka. 350 Puka, pode voar com o Prodigiamo 6142? Direto Jamo 6142. 42. Alfa está autorizado até a interseção Oscar, reporte para ingresso na 17. Fica atento a pessoas fazendo, acredito que gramando ali próxima área. Ono 7, curva direita, corredor axé. Transponder padrão e o controle 119.8. Quebec Serra, cotejamento correto, para acionar, chame a torre no 895, a informação em curso, papá. O Quilo Quebec Serra, só um momento, confirme o PLB. Tente. Confirme. Aqui, Mike, confirme estacionamento. Corredor forte até 20 milhas, November aqui, Mike. Confirme intenções do voo local, November aqui, Mike. Só confirmando, o senhor vai pousar ou o senhor vai fazer um sobrevoo? Confirme. Só um momento, aguarde cópia, November aqui, Mike. Aqui é o Delta, Foco Tráfego 12 horas 5 milhas, como é que se mantendo 1.000 pés? Norte Cabral, frequência livre. Lembrei aqui, Mike, copia. Lembrei aqui, Mike, voo local, meu pés. Inicialmente decola no 7, curva esquerda, corredor forte. Transponder 0121, controle Salvador 1198, torre 118, decimal 95. Gente, Romeu, Mike. mantenha o 07. Novembro em Akimai, que é cotejamento correto, para adicionar chamamento no 895, confirme PLB. Sente. November Yank Mike, livre essa nave, me quando pronto pro taco. Na 1142, Recife 12685. Recife 12685, Oxina 6142. Decola imediato. Aguarda então, me chama pronto, tem o Mike Delta prosseguindo para pouso. Eu tô tudo alinhar e manter no 7. Pode quando pronto para decolagem de November Alpha. Iniciar a companhia já fez uma DLA, confirma. Posso checá-la com a companhia. Ok, afirmativo. O 35490. É, que nós temos aqui, inclusive, a nossa autorização de voo já autorizado o voo. Ok, ciente, a autorização foi dada enquanto o plano estava válido, ok? É, solicito que o senhor veja junto à companhia para não decolar vencido. Ok. O Mike Eco Delta passou por suas instruções. Mike Eco Delta, boa tarde. Vai prosseguir circuito pela direita da 17, da presente, ingresso na perna do vento, aguardando para girar base. Boa tarde, da presente, curva na esquerda para a perna do vento pela direita da 17, Mike Eco Delta. Salvador, boa tarde, da 3154, chama a contato. 3154, boa tarde, aciona a identificação, desce até 2 mil pés via chegada Mari, ajuste no 0 no 0. 0 no 0, 3154. De November Alpha, só para informação, tem um helicóptero no circuito de tráfego da 17, ingressando agora na perna do vento no circuito pela direita. Não interfere com a sua decolagem. Tem nível de decolagem da 17, o vento é de 110 graus com 129 em de November Alpha. Está ingressando base pela direita, 17, vai ser pior. Continue aguardando para assinar o Mike Eco Delta. Tem uma aeronave já autorizada de decolagem da 17. Assistente visual com a mesa. Salvador, 3452-5490. 35490 é o solo. Já conseguiu, já recebeu aí nossa nova autorização? É para que horas que o senhor pode informar, 35490? Foi informado que foi agora, pro 00. Ou no 700. Autorizado cruzamento, Índio Novembro Alfa. Mantenha a posição na guarda, November Yankee Mike. O Mike Eco Delta tem livre pouso 997, vento de 120 graus com 12 nós. Para informação, eu tenho uma aeronave na taxiway Oscar, ok? Deixe a mesma livre para que a própria tenha condições de alinhar. Ok, o Delta vai passar da taxiway um pouco, ele poderá ingressar. Obrigada. Ok, o Mike Eco Delta vai deixar no solo agora aos 08. Vai liberar um pouco aí para que o November Yankee Mike alinhe, por gentileza. November Yankee Mike alinhe, mantenha no 7. O Mike Eco Delta com separação prossegue pela Oscar, ok? Após a passagem do mesmo até o PAD 4, estacionar a frequência livre. Até a próxima. O Índio November Alpha prossegue, controle 119.8 até o regresso. Controle 119.8, Índio November Alpha. November Yankee Mike, reporte quando pronto para decolagem. November Yankee Mike tem nível de decolagem da 197, o vento é de 110 graus, 104 horas. Aqui, a 1000 pés. November 85163, when you ride for 10, 26, flight level 090. Descente 090 X-ray. November Yankee Mike, decolou agora aos 10, curva esquerda, está autorizado o cruzamento da 10018. Só para informação, o Índio November Alpha que decolou sua frente, também cumpriu o perfil do corredor forte, mantém-se a 1000 pés, deve estar aproximadamente agora sobre por aqui. O senhor está autorizado o cruzamento do campo, ciente do Índio November Alpha, agradeço, November Yankee Mike. Aguardando transferência, November Yankee Mike. Reporte livrando o eixo da 1028. Reportará livrando o eixo, aguardando o November Yankee Mike. vocês em condições visuais, reporta passando 2.500 pés. Controle as águas da manhã. Prossiga. Decolou o Jardim, abriu uma conta administrativa, andando 500 pés. Gente, o Guardião 06 prossegue para Salvador? Para o Cabo. Gente, o Guardião 06 reporta de volta para o Cabo. Porra de controle, 119.8, até o regresso. 19.8, grato pelo abraço, Mike. Gente, 5490, autorizado 10. 5490, conteja as informações de táxi, por gentileza. Pátio, Índia e Alfa, o TIP 5490. 5490, Índia. No ponto de espera, chama a torre no 895. Índia, no ponto de espera, chama a torre 1895. 5490. Solo, Salvador, boa tarde, Azul 40. Boa tarde, Azul 4065. Informação em curso, Quebec, copia. Rápido, Quebec, copia. Azul 4065, Campinas, aprovado nível 340, decola da pista 10, perfil de saída Tael, Leda, após direto bridge, curva direita, intercepta Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. Transponder 5443, controle Salvador 119.8. Decola da 10, saída da El, Leda, bridge após a presunção Condomia e após Bravo Hotel Zulu. Transporte 5443, controle de saída 198. Caso 4065, após Bravo Hotel Zulu, prossegue conforme a rota do plano, Cotege. Afirmo, após Bravo Hotel Zulu, prossegue a rota do plano, 4065. Caso 4065, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar a 4065. Papá Romeu Foxtrot Alfa Lima, confirme estacionamento e pista de decolagem. Zero, então, PAD 5, Foxtrot Alfa Lima, aguarde e cópia. Funcionário 6315 no 3, prefeito estacionamento. Funcionário 6315, livre acionar, chame táxi. Autorizado, 6315. Salvador, boa tarde, voo no 649. Bono 649, informação em curso, Quebec, aguarde cópia. Quebec aguardando, pode adiantar a saída? 462, exame de identificação. 4462, está passando 2 milhas para Passo Coral. Voa para Mari, para interceptar a chegada Mari, reporte para descida. Responde 0263, controle Salvador 1198. Foxtrot Alfa Lima, autorizado Recife, nível 1110, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Conde, curva esquerda. Transponde 0263, controle Salvador 119.8. November 8516, X-ray sent to 050. Continue the distance to 050, roger. Trezão 54, autorizado DLS X-ray, responsabilizado. Reportará para 3154. Trip 54, 490, tem nível de decolagem ainda 10, 21, 20 graus, corredor 49. Só para informação, tem o tráfego a 1000 pés prosseguindo o corredor forte, ok? Não interfere com a sua decolagem. Gente, autorizado a decolagem, 49. É a frequência do controle Salvador. É 119.8, coteja. Norte Alfa Lima, frequência da torre 118.95, coteja. Trote Alfa Lima, cotejamento correto, chame a torre 11895 para acionamentos. Confirme o PCLB? Bem. ...5490 da Trip decolou Zuno 7, controle 119.8. Bom voo, feliz Natal. 119.8, grato, até a volta. Israel Leda, pós-direto, transponder 5465, frequência do controle 1998, aguarde para o cotejamento. Tipo 5490, contato radar, sabe, mantenho 200, saída Momo. Gente, contato radar na saída Momo, subindo para o 200, o trip 5490. Então, 3154. Aproximação, torre 3172, bom trabalho. TAM 3172, 2000 pés, ajuste no 00, autoridade ILS, posso autorizar. TAM 1000 pés, 00, vai reportar, gente. TAM 3154, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Gente, TAM 3154. 4065, pushback seu momento no portão 8. Azul 4065, liberação na chame táxi. Gente, livre pushback seu momento, chama táxi 4065. Controle Salvador, ocupação. Confirme, quem chama o controle? Prossiga. Ok, tá passando pra mega pitula, mantendo 107. Zero um no dois meia. E antes da Delta Charlie tá passando a Pituba, confirma. Gente, antes da Delta Charlie, mantenha 500 pés nos corredores, reporta Pituaçu. Ok, semana através de Pituaçu, azul 4462, desce até o 050. O vento de 120 graus com 11.9, reporte na final do GRAE. Aí tá a guarda do tráfego, reportando na final do GRAE, o guardião 06. Para informação do TAM 3154, eu tenho um helicóptero sobre o farol de Itapuã da Polícia Militar, vai passar a retaguarda do senhor, não interfere com o pouso. Gente, TAM 3154. Quilo Quebec Serra ali, mantenho no 7. Trip 5241, no cotejamento correto, informação em curso Quebec, chame pronto. Chamará pronto, trip 5241. Olá, eu chamo a 6327, informação Quebec, nível 220 para Ariel, informação Quebec, pronto para a porta. Gente, aguarde cópia, o chamo é 6327, o nível solicitado é o 220? Afirmativo, 220. Gente, aguarde. Guardando. Estacionamento, portão 2, voo no 649. Voo no 649, aguarde, será o número 2 na sequência. Aguardando. Chegada Mari, redução 250 nós, é o número 5 para aproximação. Atenção da Quebec, iniciando para 060, 250 nós, 863 no mar. Quilo Quebec Serra, aguarda para decolagem. 06, tenho contato visual, estou autorizado a prosseguir Graero, venta de 120 graus com 139, reporte solo controlado. Reporte lá no solo, 06. Quilo Quebec Serra da presente, iniciando de imediato, tem nível de decolagem 97, venta de 120 graus com 139. Oceané 6305, prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. Da 3154, no solo aos 21, no livre à direita, 121, no decimal 9. Direita 219, até 3154. Torre Salvador, é o Papatão Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, prossegue farol de Itapuã, reporta lá por gentileza. Ok, tomando a tela de farol de Itapuã. Oceania 6327, Ilhéus aprovado nível 220, decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, foge direto, transponder 5501 no controle 1198, aguarde para o cotejamento. 3172, torre 10295. 1985 a torre, 3172, boa. 1895 a torre, 3172. 1895, ok, boa. O Kilo Quebec Serra para informação, tem um helicóptero a 500 pés sobre o farol de Itapuã, reporte de contato visual com o mesmo. Não à vista. Adiós 06, solo controlado agora aos 22, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, papá. Mas eu descobri, fica tranquilo. Torre, boa tarde, até 3172. Baixou e travou o final de 5 milhas. Até 3172, continua a aproximação aguardando pista livre. Para informação, eu tenho um helicóptero sobre o farol de Itapuã, 500 pés, não interfere com o seu pouso. Ok, gente. Torre, pode o Kilo Quebec Sierra, pode chamar o controle? Reporta após o cruzamento com Yankee Delta Charlie, por gentileza, Kilo Quebec Sierra. Ok, estamos tendo 1000 pés, agora o momento passando o farol de Itapuã. Ok, visual com o helicóptero à minha direita, já cruzando com o mesmo. Gente, após o cruzamento, controle em 119.8. Ah, 119.8. Torre, a possibilidade do Yankee Delta Charlie aproximar para 35 e após Taxi Sierra para realizar? Afirmativo, prossegue para a final da 35, aguardando autorização, ciente que será o número 2 no pouso no aeródromo de Salvador. O TAN 3172 tem livre pouso na 10, o vento é de 120 graus com 129. Livre pouso na 10, TAN 3178. Xaner 6315, decolou agora aos 28, controle 119.8, bom voo e feliz Natal. 198, muito obrigado, para a senhora também. Torreiro Yankee Delta Charlie, está visual com a aeronave da TAN, vai esperar ela passar para aproximar direto para o parque do aerostático, ok? Gente. Juliette, portão 05. A gente vai ceder passagem à nave azul após o ingresso na Juliette para 05, até 3154. 1807, vetoração para o sequenciamento, curva direita para o A240, o limite é a radial 270, Salvador. Vetoração, direita para o A240, vetoração para 060, o limite é a radial 270, Salvador. Charlie. Reporta quando no solo controlado, Charlie. Charlie. Da 63142, né? Prossiga. Pode voar, tá? 6314 negativo, ainda é o número 4 para a aproximação. Gente, hoje é 6314. Isso no 72, no solo agora os 25, livre à direita no 219. 219, 3173. Vai reduzir agora. Agora então, autorizado nível 220 para Ilhéus, decorando a pista 10, saída da El Leda, após direto Ilhéus. Transponder 5501 no controle 119, decimal 8, Oceanair 6327. Oceanair 6327, cotejamento correto, chame pronto. Mara pronto, 6327. Salvador, tá 3172, livrou. Tá 3172, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 3172. 12, ano 2. Ok, a linha decola do 10, azul para perto, obrigado. Também Bank Mike, frequência livre. Frequência livre, não, Bank Mike, tá agora. Estabilizado, azul 4462. Autorizado até a interseção Papá, reporte para o cruzamento da 1735, Fox Alfa Lima. Autorizado o seu táxi A até a interseção Papá, aguardando para o cruzamento da 1735. Clear to 2,000 feet, clear for the ILS X-ray runway 10, good report established on the ILS. Estabilizado no 4462. Azul 4462, torre 11295. 6314, redução 2009, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 0 no 5, limite ao localizador. Esquerda 0 no 5, limite ao watch, reduzindo 63 no base. O Oceanair 6314, desce até o 050. 050, Oceanair 63 no base. Tempo Santos da Juliette, previsto porta 102. Mantém 02. Kilo Quebec Sierra, frequência livre. Azul 4065 decolou agora aos 28. Chama o controle em 119, decimal 8. Controle 198, obrigado, tenha boa tarde, bom serviço. Você também, Feliz Natal. Todos também, obrigado. 4462 tem livre pouso na 10, o vento é de 1110 graus com 129. Livre pouso, 4462. Desce para 3000, mantém a proa. Curva esquerda agora na proa 180, aguardando o vetor para interceptar o localizador. Curva esquerda, proa 180, aguardando o vetor para o lock. Controle, muito boa tarde, azul 40625, passando a 1600 na DAEL. 40625, contato radar, salve, mantém 340, voa Leta. 340, direto Leta. Alô, Salvador. Boa tarde, Oceanair 6321, formação Quebec para Brasília. Afirmativo, você não decola da 10? Se eu quiser checar no ponto de espera da 10, também sem problema. Pode fazer o check de motor, me chama quando para o cruzamento, sem problema. Chame pronto. Tá na 612. Torre, uma boa tarde, eu vou no 649. No 649, muito boa tarde, pronto? Afirmo, 649. Ali mantenho no zero, prepara para decolagem imediata assim que autorizado. Ali mantenho no zero, vou no 649. Azul 4462, no solo aos 30, livre à direita no 219. Direita 219, 4462. Salvador Tower, November 8516, X-rays established on the ILS. November 8516, X-ray, coming out your marker, landing gear down and locus. Okay, landing gear is down and locked, and now I'll call the outer marker, November 8516, X-ray. Okay. Base 3000, limitado agora por QD Mike 120 de Simbra. Eu vou chamar 314. Decolagem no zero, voo no 649. Gol no 807, intercepta nessa prova. Negativo, gol no 807. Curva à esquerda, no proa 150. E reduza para a velocidade de aproximação. Curva à esquerda, 150, reduzindo para a velocidade de aproximação. Está livre o localizador na proa? Livre, reporte estabilizado. Reportará estabilizado. Yankee Delta Charlie, confirme estacionamento e pista de decolagem. Ok, praia do Forte, o senhor vai afastar quantas milhas? É a praia mesmo? Ah, ok, ciente. Yankee Delta Charlie, voo local, inicialmente 1000 pés. Decolando 7, curva à esquerda, corredor forte. Transponder 01 no 67, controle Salvador 1198. Bom trabalho, Feliz Natal também, 1649. 500 pés. Yankee Delta Charlie, chame a torre no 1895 para acionar, confirme para o B. Salve Salvador, aqui na M3V7, posição 01, para pushback acionamento. Vou no 649, contato radar, sobre a matéria 240, vou ali. 240, vou a Leda, vou 649. Tá, Charlie, livre acionar, chame quando pronto. Gente, então aguarda, por gentileza, decola do pátio? Tá ok, com o Pro do Litoral Sul, confere? Um minuto, comandante. Terra, controle. É o seguinte, vai prosseguir até a interseção Papá e vamos decolar da cabeceira 17, vai prosseguir pro forte, confere? Então, vamos taxiar até a interseção Papá e me chama para ingresso na 17, porque eu tenho sequenciamento para pouso agora na pista 10, aí eu só decolo da cabeceira 17 e compro direto do corredor forte, pode ser? Me chama na Papá para ingresso na 17, Yankee Delta Charlie. Controle Gol no 907, estabilizado. Gol no 807, torre 1 no 895. 1895. Controle Salvador, Gol 9250, boa tarde, Farol 67, boa tarde. Gol 9280, aciona a identificação, desce até 4 mil pés, que negão no 000, chegada bom. 4 mil, Gol 9280, chegada bom. Da decolagem do chão. O chão é 6314, 2 mil pés. Está autorizado o final ILS, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado, 6314, o chão é. Yankee Delta Charlie, com proa norte, tem livre decolagem, o vento é de 120 graus, com 139. Firme. Vai que o voo no 649 pode voar ilhéus? Voo no 649, inicialmente mantém o perfil da saída, guarde coordenação. Guardando. Gente, já está aqui fora do solo. Yankee Delta Charlie prossegue pro do corredor forte, aguardando transferência para o controle. Charlie. November 8516 X-ray on ground at 36, turn your right and contact the ground. 121 decimal 9. Right turn here, contact ground 121 decimal 9. Thanks for the time. Assembly 5151, por favor. Sou externo, tem baixo travado, gol 1807. Roger, confirm apron. Roger, November 8516 X-ray, text by Alpha, hold short of text by Juliet. Text by Alpha, hold short of Juliet. Fala Salvador, Xenair 6327 para o táxi, com 57 a bordo, autonomia 3 horas e 41 minutos, alternando Salvador. Gente, o Xenair 6327, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 8895, ajuste no 0 no 0. 1-0-0, ajuste, no ponto de espera 1-1-8-95, livre táxi, Xenair 6327. Foxtrot Alfa Lima autorizado, táxi via pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 8-95, ajuste no 0-1-0. Salvador, o 35241 está pronto para o táxi, TOB 62, 4 horas e 20, alterna Monte Claro. Confirma alternado, 35241. Terra Brian, no mais sentido, Monte Claro. Gente, 35241, táxi via pátio 3, aguarde para a entrada no pátio 1. Autorizado pátio 3, aguardará para a entrada no pátio 1, 35241. Salvador Tower, Ocean Air 6327, holding point runway 10, ready to take off. Maintain position and wait 6327. Maintain position, 6327. Uno 807 no solo 39, direito no 21 decimal 9. 219, boa noite. Boa noite, 07, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, 807. Traffic 327 after traffic on final, clear to line up and wait runway 10. After the traffic on final, clear to line up and wait runway 10, channel 6327. 5241, autorizado prosseguir o táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 8-9-5. Pátio Índia, no ponto de espera, vai chamar a torre 5-18-9-5, 5-2-4-1. X-ray, text via Juliet, apron 1, Lima, Mike, Quebec. Quebec, hold position and call tower 1, it is 195. 63, 14, no solo agora os 41, no livre à direita, 121, decimal 9. Direita, 129, agora. 07, Juliette, portão 11. Juliette para 11, 807. Fox Alfa Lima, após a rolagem do tráfego da Oceanera Lima, tempo está 10. Após o Oceanera Lima, Rodora, vou chamar 63, 114, levando. Oceanera 63, 114, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Após Juliette 04, Oceanera 63, 114. Tráfico Luiz, que está acionado 01 no meio. Confirme. Gente, tráfico Luiz, que prossiga nos corredores, reporta na rotatória. Boa tarde, o 5241, ponto de espera pronto, da 1 já. 5241, mantenha o ponto de espera e aguarde. Bandeira. Ocean SX 327 Airborne at 42. Contact control 119.8 and Merry Christmas. 119.8, Merry Christmas. Departure Ocean Air 6327 with you passing 1,400 feet. Salvador Departure Ocean Air 6327 with you passing 1,900 feet. Ocean Air 6327, radar contact, Climate 220. Dial departure, climate 220, Ocean Air 6327. Controle, o IAM já está. Prossiga. Ok, já está livrando para a CTR. IAM que dá para carne, frequência livre. Ok, já ó. Controle está mandando, boa tarde, com 1396, informação genética. 1396, aciona a identificação dessa até o 050, chegada Mari. 050 na Mari, voo 1396. Alfa Tango Tango, prossiga. Alfa Tango Tango, desce até o 050 e intercepta a chegada Mari. Graus, uma dúzia, nós. November, clear to cross. We're 17 to airport number 5. But taxi via runway 17, report leaving. Cinco dois quatro um, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém, 5241. Salvador Cordial, boa tarde, trip 5627, tem informação.